tem a argumentação do advogado, o processo vai ser julgado. Toda a informação que temos de Brasília é de que o Conselho de Ética deverá apoiar a atitude do relator e, consequentemente, aprovando a abertura de inquérito e processo contra Demóstenes Torres para ele ser julgado no plenário. E toda a imprensa nacional e mesmo dentro do Congresso, todos admitem que Demóstenes poderá ter o seu mandato cassado, seu mandato de senador cassado. Outra notícia, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, o Gurgel, Roberto Gurgel, pediu a abertura de inquérito contra o governador de Goiás, Marconi Perillo. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou ontem à noite que deverá requisitar a abertura de um inquérito no Superior Tribunal de Justiça. Olha, os outros estão sendo julgados lá no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte de justiça, porque o deputado federal e o senador têm foro privilegiado. Consequentemente, ele vai para a mais alta corte de justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. Já o governador de estado, o processo contra ele não é no Supremo, e sim no Superior Tribunal de Justiça, que fica um grau abaixo. Então, o Roberto Gurgel está pedindo abertura de inquérito ao Superior Tribunal de Justiça para investigar a suposta relação do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, com o suposto esquema criminoso que era chefiado por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Em intervalo da sessão da CNMP, ele disse que vai solicitar a pedido do próprio Marconi Perillo. Gurgel também afirmou que irá pedir informações preliminares à Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro sobre contratos da empresa Delta com parceria do esquema de Carlos Cachoeira com o governo lá do Rio de Janeiro. Olha, sobre essa empresa Delta, é bom ressaltar mais uma vez. Os jornais já informaram que o Ministério Público, não é, e que o próprio setor federal, né, o Ministério Público Estadual lá do Tocantins e também o Ministério Público Federal constataram que a Delta, para fazer contrato lá de coleta de lixo em Palmas, no Tocantins, usou o documento falso, forjou o documento, fabricou o documento, e é documento falso para poder ganhar a concorrência lá de Palmas. Mas não é só Palmas, não. O Ministério Público Federal quer anular o contrato lá de Tocantins por ter usado documento falso, mas diz também que o mesmo documento que foi usado em Palmas foi usado aqui em Anápolis pela Delta, em Catalão, aqui no estado de Goiás, as duas cidades, e em Itanhaém, lá no estado de São Paulo. É uma coisa realmente muito grave, porque é um documento falso. Ontem o prefeito municipal, Antônio Gomide, encaminhou à Câmara Municipal o ofício número 74, ao Hamilton Batista e aos demais integrantes da Câmara, falando sobre contratos da Delta. Mas no documento, o prefeito fala apenas que o contrato número 465/2009, né, que era documento que foi feito pela prefeitura, o contrato 91/2011 e o contrato 92/2011, são três contratos que a Delta tem aqui com a prefeitura e que eles estão plenamente legalizados. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: como legalizar um contrato que foi feito em cima de um documento falso? Se você vai participar de um exame para uma escola federal, por exemplo, para o exame vestibular, você leva o documento que é conclusão de segundo grau. Se você leva um documento falso, você não concluiu o segundo grau, mas leva um documento falso fabricado, mesmo que você passe no exame vestibular, você não vai conseguir a vaga na faculdade, porque o seu exame está nulo de pleno direito. Então, documento tem que ser sério, tem que ter idoneidade. E os documentos que foram usados, segundo o próprio Ministério Público Federal, eles foram usados em Anápolis e não tem nenhum valor. Por que que nós falamos isso? Porque o contrato é grande e quem usa expediente de levar documento falso para ganhar uma concorrência não está bem intencionado. E ainda mais nesse caso aqui de Goiás. O elemento que fez o contrato com a prefeitura em nome da Delta está preso em Brasília por estar envolvido em vários casos irregulares, que é o senhor Cláudio Abreu, não é? Ele foi preso. E o Cláudio Abreu, inclusive, teve uma conversa que foi gravada pela Polícia Federal. Ele teve uma conversa com Antônio Gomide, onde ele fala em propina, onde ele fala em dar, em passar dinheiro. Antônio, eu não tenho condição de passar para você o que você está pedindo, os 10 que você está pedindo. Coisa desse tipo tem que ser melhor esclarecida, senão deixa a figura do prefeito muito mal e deixa nós de Anápolis também muito mal. Nós estamos aqui não é porque é a Delta, não. Nós estamos aqui no zelo pela aplicação do dinheiro público. É obrigação nossa lutar para aplicar bem o dinheiro. A cidade precisa de saúde melhor, precisa de recuperação de ruas, precisa de asfaltamento, precisa de creche, precisa de tanta coisa. Eu quero saber se o que se paga para a Delta é aquilo que ela merece. São 3 milhões e 400 mil reais por mês, é muito dinheiro. Nós não temos mais que 200 trabalhadores da Delta fazendo a coleta de lixo em Anápolis. Onde é que está indo esse dinheiro? Para que pagar tanto para uma empresa? E ainda mais num contrato que é todo ele suspeito de estar sendo realizado com documento falso. É coisa que precisa ser melhor esclarecida pelo prefeito municipal. Na defesa do dinheiro que é do povo. É meu, é seu, nós é que pagamos os impostos que vão para os cofres da prefeitura. E precisa ser bem aproveitado esse dinheiro, porque Anápolis tem muito problema. E ele poderia ser minimizado se esse dinheiro tivesse sido aplicado de uma forma mais correta. Então, por isso, é importante. Não é querer saber o que já foi analisado. O que tem é uma declaração do Ministério Público Federal dizendo que o documento para o contrato da Delta em Anápolis para coleta de lixo foi um contrato feito em cima de documento falso, fabricado. E, portanto, o contrato é nulo de pleno direito. E, consequentemente, cabe a nós zelarmos pela aplicação do dinheiro público. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Gente, a violência corre solta na cidade de Anápolis. A carroça está descanchelada, ladeira abaixo. Infelizmente, o 47º homicídio doloso foi praticado aqui na cidade. Comunicante, Fábio Alves Martins. Ele que é cabo da Polícia Militar, lotado no 4º Batalhão, ele contou na delegacia que atendimento a uma ocorrência de roubo à fazenda São João das Antas, depois de Bramápolis, onde três elementos roubaram uma espingarda, cartucheira, e o veículo Fiat Uno, ano 94, placa JDW2243, que durante o deslocamento para a cidade foi informado de que o veículo estava abandonado na Rua dos Coqueiros, ali no Clube Preveleiros do Campo. Pois é, dentro do carro estava um bandido morto por disparo de arma de fogo. O carro roubado na fazenda. Um elemento que não portava documento aparentava ter aproximadamente 22 anos de idade. Muito ensanguentado, já sem vida. Aí, esta é uma parte da ocorrência. Aí vem a segunda parte. Porque nos informava a polícia de que foi o revide do fazendeiro, a vítima, o seu José Soares Pinto Filho, de 70 anos de idade. Um aposentado na fazenda São João das Antas. Quem comunicou esse assalto foi a dona Evânia Soares Pinto Filho. Ela contou na delegacia que por volta das 20 horas ficou sabendo que o seu pai estava baleado. Isto porque três elementos adentraram a fazenda. Colocaram a dona Maria Olina sob a mira de um revólver. e ainda dispararam 3 vezes contra o seu José Soares. 2 tiros atingiram em cheio, um ombro e o outro também no local não letal. E um pegou de raspão na cabeça. E aí eu tiro o chapéu para a polícia por pensar rápido e ter coragem. A fazenda era de difícil acesso. Eles imaginaram que se o SAMU fosse acionado, iria demorar muito e poderia colocar em risco a vida do seu José Soares. Então tomaram a atitude, para mim a correta. Pegaram ele e colocaram na viatura e levaram para um hospital de urgências. Felizmente ele não corre mais risco de morte. Esse é o 47º homicídio doloso praticado somente este ano. Segundo a polícia, o bandido foi morto no revide do fazendeiro. O fazendeiro teria atirado contra um dos bandidos. E pelo jeito ele é bom no tiro, porque um caiu. Está morto. Está lá no IML. Está lá ainda sem identificação. Esse foi o 47º, porque no final de semana morreu um jovem também espancado na cabeça na Vila Jaiara, foi levado para o hospital de urgências e o caso não foi divulgado, a pedido da família. São 47 homicídios dolosos praticados somente este ano. Olha, lamentavelmente foi registrado também mais uma morte acidental, a Maria do Socorro Barbosa de Lima, 51 anos de idade, é do Parque Residencial das Flores. O comunicante foi o Eliel César Severo de Souza. Ele contou na delegacia que, segundo ele, foi acionado via Copom para atender uma ocorrência de trânsito na rua 26, ali no Parque Residencial das Flores, onde uma mulher havia sido, ela estava atropelada. Lá estava indo o veículo, um IVEC 450, placa NKT-6449, no local. Mas o motorista não estava. Depois apareceu a dona Dinalva da Conceição com a CNH, em nome do condutor do caminhão, informando que o condutor estava nas proximidades e queria se apresentar espontaneamente. Pois é, o condutor se apresentou e foi feito ali o exame do bafômetro e foi constatado que ele não estava embriagado. Fato lamentável, foi uma vida que se perdeu. Fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. E 2 elementos foram baleados no Jardim Arco Verde ontem à noite quando andavam. Um motoqueiro com um garupeiro. O da garupa disparou várias vezes e 2 elementos foram parar no hospital de urgências. Um deles foi atingido no ombro e o outro no abdômen. Isto é Anápolis. Estas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. Goiânia é a 4ª capital do Brasil onde os motoristas mais se recusaram a fazer o teste do bafômetro no primeiro trimestre do ano. São 539 rejeições, atrás apenas do Rio de Janeiro, Recife e Vitória. É o que revela levantamento do portal de notícias G1, tendo por base informações fornecidas pelo Departamento de Trânsito, Detrans, e também governos de 19 estados e do Distrito Federal. Notícias da Manchester. A CPI mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as relações entre o contraventor Carlinhos Cachoeira e agentes públicos e privados, vai ouvir hoje, em reunião fechada, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Marques de Souza, responsável pelas investigações da Operação Vegas. Na quinta-feira, a CPMI colherá também, em sessão secreta, o depoimento do delegado da Polícia Federal, responsável pela Operação Monte Carlo, Matheus Mella Rodrigues. No mesmo dia, serão ouvidos também os procuradores da República, Daniel de Rezende Salgado e Leia Batista de Oliveira, que acompanham essa operação pelo Ministério Público Federal. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar está valendo, dólar comercial, R$1,921. O dólar turismo, R$2,02. O dólar paralelo, R$2,05. Notícias da Manchester. Goiânia é a 4ª capital do país onde os motoristas mais se recusam a executar o teste de bafômetro. São 539 rejeições, atrás apenas do Rio, Recife e Vitória, que são as cidades que estão à frente de Goiânia. Goiânia é a quarta capital do Brasil, onde os motoristas mais se recusam a fazer o teste do bafômetro no primeiro trimestre do ano. São 539 rejeições, atrás do Rio de Janeiro, Recife e Vitória. É o que revela levantamento que foi feito pela área própria, não só do governo, como também de entidades particulares, tendo por base informações fornecidas por departamentos de trânsito, DETRAN e governo de 19 estados e o Distrito Federal. Olha, para aumentar, veja o seguinte: 64 multas em apenas 4 horas na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Civil, autuou 64 condutores de motocicletas em apenas 4 horas da operação denominada Jaspion, no trecho entre Anápolis e Goiânia, na BR-060. Isso aconteceu no domingo, dia 6. Motos de alta velocidade eram o foco. É a quarta iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, que diz que vai continuar dando as suas batidas sem data precisa para poder coibir o abuso da velocidade no trânsito, principalmente na BR-153 e no trecho Anápolis-Goiânia da BR-060. Notícias da Manchester. Agora nós vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com o presidente da Câmara, Hamilton Batista. Ontem o vereador Wesley Silva apresentou um pedido de licença para que o suplente do PMDB pudesse assumir, o Eli Rosa. E o Geraldo foi conversar sobre a situação política do vereador Wesley Silva na Câmara Municipal com o presidente Hamilton Batista. Vamos lá, Geraldo. Olha, Marcelo, a advogada Mayra Victor, do vereador Wesley Silva, deu entrada ontem o pedido de afastamento por um período de 30 dias. O presidente Hamilton Batista já recebeu essa documentação, já está em mão. Qual é o próximo passo para concretizar o afastamento do vereador durante o período que ele pede? Bom dia. Bom dia. O regimento da Câmara, no seu artigo 132, determina que esse tipo de requerimento seja submetido à apreciação do plenário. É isso que estaremos fazendo. Depende só do plenário, portanto. É verdade, só do plenário. Mas como ele está pedindo, com certeza o senhor já vai convocar o suplente. Não, o regimento não prevê a convocação do suplente por licença até 30 dias. Somente licenças superior a 30 dias que tenha possibilidade jurídica de convocação de suplentes. Nesse mês, portanto, vocês vão funcionar com apenas 14 vereadores. É verdade. Caso o plenário aceite o pedido de licença, funcionaria nesse mês de maio apenas com 14 vereadores. Notícias da Manchester. Olha, enquanto está essa polêmica aí, se o Carlinhos Cachoeira continua preso ou não, se vai prorrogar a sua prisão, o certo é que outros envolvidos em jogos ilegais tiveram um tratamento um pouco diferente. Ontem o Supremo Tribunal Federal mandou soltar todos os bicheiros da cúpula do Rio de Janeiro que estavam presos. Esses bicheiros estavam presos, não é? Desde próximo ao Carnaval, e agora o Supremo Tribunal Federal determinou ontem a soltura de todos os bicheiros do Rio que estavam presos. Então agora hoje eles já podem andar pelas ruas do Rio de Janeiro e do Brasil normalmente. Notícias da Manchester. E agora nós vamos abrindo espaço para quem telefonou. Telefonou para 3943-9303. Aqui é o telefone democrático, viu? Você faz a sua reclamação, nós levamos ao ar e levamos também ao conhecimento da autoridade quando o assunto merece ser observado e acompanhado e respondido por uma autoridade, quer seja ela municipal, estadual ou federal. Vamos lá, as mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade. Eu queria só falar uma pimenta do Moer aqui, da Nova de Lofago Fluvial, que eu liguei, hein, e limpou errado, toda vez. É o Nenê, rua MN20, quadra 5, lote 2. Obrigado. Fala comunidade. Adenar, bom dia. Aqui é a Sintineia do Residência Pacoeiro. Eu já liguei para você a semana passada, falando sobre a minha rua. Minha rua, mais um ancestro do bairro, é claro, estão esquecidos pelo prefeito. A minha rua não tem saída e está muito destruída pela chuva. Muito buraco, não tem como entrar carro ou moto na minha casa. Está muito difícil. Gostaria muito que você pedisse, prefeito, que falou que vai asfaltar toda a cidade. A máquina na rua, até ele tomar essa decisão. Eu moro na rua, aqui na Tiana Batista. Ele asfalta algumas ruas do Jovem Andrade, não tinha nem necessidade. Na verdade, não tem nem carro. É verão da máquina. E as outras ruas, né, de todo, ali, trafegando direto, paga em tanto, tudo que tem que fazer, e tem esquecido. Por favor, vê se você dá uma força pra gente aí. Vive uma situação de esquecimento. Isso é muito triste com a população. Os bairros mais afastados, mais esquecidos. Então não deixe de participar com você pra gente. Por favor, Ademar. Muito obrigada. Fala comunidade. Tia, eu reclamar o negócio da água, que minha água minha tá vindo cara, R$100, tá pagando rede de esgoto. Não tem. Cobrando a taxa na cisterna. Também não tem. E a água não tá tratada. Não está tratada, se não pagar, nem com artigo. Muito obrigado e um bom dia. Fala comunidade. Então, eu queria fazer uma reclamação aqui sobre o Goiás, que é o seguinte, a água do posto está pagando um posto sem mais ter um sono. Não tem esgoto aqui no Guarulho, não está pagando esgoto. A água está vindo caro, não é tratada, a água de poço. O Zelinho fez isso aí para conversar com o povo. E agora tem gente que está passando perfume para pagar água. Isso é um absurdo, Ademar. Porque o povo, coitado, tem gente aqui que não dá conta de comer para quando pagar água, por causa dessa água para só pagar. Isso é um absurdo. E eu estou hoje no mesmo horário que estava, porque tem gente vai fazer o que aí no meio-dia? Tem gente chegando atrasado do serviço, tirou os horários dos olhos. E outra coisa, a escola está precisando de arrumar, está parecendo uma maca. Tão sujo que está, as crianças estão achando cobra. Lá na escola de Goiânia, as crianças correndo rio para a cobra morder as crianças. Porque lá na escola está sujo demais. Eu queria saber uma nossa providência aí, ver o que pode fazer para a gente, vai. Porque a escola está suja. Demais da conta. Bom dia a vocês que telefonaram. Olha, primeiro veio uma reclamação sobre um bueiro. Realmente a notícia não chegou com a precisão de som que deveria chegar, mas o nosso repórter geral divino vai ficar atento aí, detalhe por detalhe, para saber exatamente onde é que isso acontece, para ir cobrar da autoridade a solução do problema. Lá do arco-íris, a reclamação que vem de ruas que não tem buraco, que só tem buraco, não tem saída, ruas que precisam ser atendidas pela Prefeitura Municipal. A nossa ouvinte fala do compromisso que o prefeito teve de que asfaltaria a cidade inteira e isso, o tempo vai passando e o serviço não chega. Realmente foi compromisso do prefeito fazer o asfalto da cidade toda. Nós lembramos muito bem disso, mas ele não prometeu só asfalto, não prometeu muitas outras coisas que não conseguiu fazer até agora e, consequentemente, vai ficando embaraçada a situação. Vem também a reclamação de água, não é? A nossa primeira ouvinte deve ter falado também lá da região de Goialândia, que a água não é tratada, que a água é muito cara, que não tem serviço de esgoto, que também eles cobram caro pelo serviço da água que é distribuído lá. E a nossa ouvinte fala também, além da água, ela fala da questão da escola, que está um matagal incrível em toda a escola, entrando até cobra dentro da escola, aproveitando do matagal que tem lá ao lado da escola, e falando de outros benefícios que Goialândia precisa e que não chegam lá por parte do Poder Público Municipal. Nós encaminharemos todas estas solicitações ao departamento próprio da Prefeitura Municipal e vamos somar a nossa voz ao lado dos amigos que estão querendo os benefícios que ainda não chegaram. Nosso papel aqui é este. Nós não temos o poder da máquina na mão, nós apenas temos o microfone e a vontade de ajudar aqueles que precisam ser ajudados. E é uma forma de ajudar a comunidade e fazer com que também a autoridade municipal conheça melhor a cidade de Anápolis. Vamos lá, há mais mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade. Oi, Edemar, eu sou moradora aqui de Anápolis, estou muito chateada aqui na Boa Vista. Eu queria ver quem que vai fiscalizar essa obra aqui perto da escola, aqui em João Bese, aqui na Rua 11, a rua baixa aqui perto da Chata das Rosas. Estão fazendo uma obra aqui que eu vou falar para você, é revoltante. Aonde está aí o nosso imposto? O que está acontecendo? Quem fiscaliza? Vê para a gente, por favor, porque eles estão fazendo o serviço, já fizeram. O aterro não foi, a gente furou tudo, tá caindo buraco, tá tudo quanto é lado, eles estão fazendo um meio-fio que dá vergonha. Nem eu que sou mulher, que fosse fazer um serviço daquilo, eu fazia tão mal feito. Eu tô revoltada, vê quem vai fiscalizar essa obra aqui, por favor, Ademar. Porque é uma vergonha pra gente. Obrigada, Ademar, e vê lá pra gente. Obrigada, tchau. Fala comunidade. Eu queria saber uma coisa pro senhor. O que, que eu tento do governo de Goiás, da AGR, esses órgãos competentes, fazer propaganda para a população não usar o transporte como destino, sendo que no estado aqui não tem um transporte digno? Imagina você agora, como é que esse pessoal que mora em Abadiânia, Alexânia, vai fazer para vir para Anápolis, que mora nas fazendas, se mexeram nos horários, tudinho, tiraram o ônibus, a aviação arraguaída não pega passageiro na estrada, como é que vai fazer? Agora ninguém sabe mais como é que faz, vai ter que usar o transporte como destino mesmo, mãe. Isso aí é uma falta de vergonha, isso não existe não, mãe. Se a população paga para ter o transporte, e quantos anos esse transporte funciona de hora em hora para Brasília, todo mundo sabe que os horários da aviar, ela pega os passageiros na estrada, que tira passagem, a Araguaína passa direto, nem olha na sua cara. Como é que o conta do chacaré lá que tá passando mal, tá com ele, vai fazer pra vir pra Nápoles ou pra Brasília, se os ônibus não param na estrada, só vier que para. Agora vai tirar os ônibus da vinha, põe a Araguaína, vê o que você faz pra nós, hein? Muito obrigado, bom dia. Fala comunidade. Ademar, bom dia. Aqui é o Soares. Ademar, eu queria fazer uma reclamação seguinte. Lá no posto Presidente tem uma pista que inicia paralela à BR com a entrada ao Daia. E acontece que aquela pista lá é de preferência de quem está entrando no posto Presidente para ir para ela. E os carros pequenos, caminhão, carreta, que vem lá do Daia, saem nela lá, na contramão. E eu liguei lá na prefeitura, no 156, eles me falaram que isso não é departamento deles, é do DENIT, que eles não podem fazer nada. Se eles não podem, eu queria saber do senhor o que o senhor pode fazer para nós. E se a prefeitura não responsabiliza pela cidade, porque tá, é um órgão do Poder Federal, mas eles têm condições de estar verificando as placas lá, colocando placas para nós, dizendo que aquilo lá é proibido para quem está vindo do Daia para cá. Então eu queria ver se o senhor podia deixar para nós quem é o órgão responsável, se a prefeitura não é, quem é o órgão responsável, se é o DENIT ou quem é, para estar colocando as placas lá de proibição de quem vem lá do Daia para sair lá no posto Presidente. Eu agradeço pela atenção de vocês, pelo programa. Tenham todos um bom dia. Fala comunidade. Ademar, aqui é a Silvia da Jaiara. Eu queria saber quando que é que vai abrir o restaurante Cidadão aqui da Jaiara. Obrigado. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão sempre participando conosco. Moradora lá da Boa Vista, da Rua 11, lá perto da Chácara das Rosas, ela está dizendo que está sendo feita uma obra lá que é um verdadeiro desperdício de dinheiro e de uma má qualidade que é impressionante. Ela não falou se a obra é estadual, se é municipal, se é um problema particular. Não deve ser particular, porque ela fala em meio fio, inclusive. Nós vamos tomar a providência. Vamos levar o setor da prefeitura para buscar essas informações e saber quem é o responsável pela obra e pela fiscalização da obra também. Agora, hoje, pela GR, o nosso ouvinte foi mais explícito. Ele foi mais claro. É que tiraram o avião que fazia